Alô, galera da Camarote. Alô, Júlio. Alô, meu irmão Firmo Luiz. Alô, Atila Safadão. Alô, Wesley Safadão. Já tava dando a volta por cima, tinha que ter essa reviravolta. Meu sofrimento entrando por debaixo da porta. Quando eu abri a correspondência, bateu um peso na minha consciência. Esse valor aqui dá pra pagar. O problema é o nome do titular. Como é que eu te esqueço? Se a conta de luz ainda tem no seu nome, no meu endereço. Como é que eu te esqueço? Como é que eu te esqueço? Se a conta de luz ainda tem no seu nome, no meu endereço. Como é que eu te esqueço? Faz vídeo! Tava dando a volta por cima, tinha que ter essa reviravolta. Meu sofrimento entrando por debaixo da porta. Quando eu abri a correspondência, mas tem um peso na minha consciência. Esse valor aqui dá pra pagar.